deixei de te amar um segundo. Nunca pensei que era tão grande esse mundo. Te procurei em cada canto e só achei lembrança tua por onde andei, por onde andei. Mas eu te amarei enquanto meu coração bater. Dentro de mim você vai viver. Eu te amarei. Solidão da noite, frio da madrugada, rastros de saudade pela estrada. Seu nome na boca, desejo sem jeito, a paixão no peito machucada. Te procurei em cada canto e só achei lembrança tua por onde andei, por onde andei. Mas eu te amarei enquanto meu coração bater. Dentro de mim você vai viver. Eu te amarei. Solidão da noite, frio da madrugada, astros de saudade pela estrada. Seu nome na boca, desejo sem jeito, a paixão no peito machucada. Solidão da noite, frio da madrugada, rastros de saudade pela estrada. Seu nome na boca, desejo sem jeito, a paixão feita machucada.